formado time. Periculosidade, dinamite, terror do André Esteves. Manchete, Alphaville, dois neguinhos na contenção, com uma ficha de respeito. 4 anos no fechado e mesmo assim não teve jeito. Primeiro tá na febre sem a regeneração, procurou qualquer emprego e ouvia sempre o não. Segundo tá devendo a facção do Paraná, sem cartinha do Serasa tem um prazo pra pagar. Terceiro tem receio de morrer assim tão cedo, mas por ser o de menor, tá ligado, não vai preso. O quarto tá bolado em montar o seu mercado, comprar uma grande chácara e viver mais sossegado. Eu sou o quinto, que aqui vim vai fansa de fudido, agindo na agressão pelo cifrão se for preciso. O plano é aquele mesmo na agência do Bradesco, jogar tudo pro assumir no mapa sem segredo. Em uma conta rápida, 200 mil pra cada, é o que o gravata pega na obra, super faturado. Um ano de campana só filmando o movimento, vendo a troca dos vigia, horário de atendimento. Fizeram investimento e alguns equipamentos, dinamite ao colete do comboio ao armamento. Na manhã de quinta-feira teve aquela reunião, 2 horas pra ação, hora da revisão. Um fazendo anotação, outro fazia oração, um fazendo flexão e outro vendo televisão. Seguimos em carreata na Avenida Queiroz, uma blessa da escorola de menor partiu na voz. A mente concentrada, o coração na minha família, isso aqui não é GTA, que no código enche a vida. O flash da infância enquanto olhava pra cidade, quantas chances recusei, tantas oportunidades. Também veio o veneno da falta de brinquedo, do livro do dinheiro, do carinho, do alimento. Ancoramos na agência, interditamos o acesso e sediamos coletivo, fechamos o comércio. A porta giratória resumida a farelo, amanhã será a capa do jornal do metro. Quando segurança sacou, recebeu a consequência. É tipo League of Legends, mas sem latência. Gerente foi simpático, já foi inserindo a senha. Deve estar acostumado com a quadrilha brasileira. Um amordaçado conseguiu se esconder, entrou na sala da copeira e não parava de tremer. Discou o 9-0, passou a caminhada, depois tirou a selfie e marcou na minha página. Lutamos a mochila, o alarme acendeu, eu catei tanto plaquê que o braço adormeceu. Imaginei a reportagem no Jornal da Tarde, mostrando a fuga cinematográfica pela cidade. Entramos no carro, depois se espalhamos, eu não brincava de pega-pega fazia uns anos. PM vem na bota, querendo meu malote, sem querer eu entrei ao vivo pelo Globocop. Não quero patriotismo, medalha de honra mérito, viram em nós a possibilidade, um carro zero do sítio Lincotia, condomínio do paulistano, com móveis planejados da fazenda. Montaram barricada, fecharam o cruzamento, não existe amor à farda, sei o que eles estão querendo. Espelho pra criança onde nós queria ser, por isso o Gugu finge ser do PCC. Saudades da favela, ver a rua de terra, comprar o que quiser, tudo à vista sem parcela. Ficamos intocado esperando apaziguar, as notas com tinta rosa começaram a lavar. A divisão de mil em mil, emoção na partição, aprendi na Universal, sempre reparti o pão. Cada um no seu destino, sumiu por um tempo, qualquer aquisição chama a atenção de um carniceiro. Vivendo como um nômade com a bolsa da Chanel, se deslocar de coletivo e só dormir no hotel. Ligaram de menor, tô sabendo que tá bem, advogado do Aécio, não pisa na Febem. O outro moqueado no leilão comprando gado, a sua plantação vai de trigo a baseado. Ninguém bateu a laje, abriu um lava rápido, cola de vez em quando, pega grana e sai vazado. O mano ostentou e ganhou fuzil de brinde, respeitado na favela de Amarulho e Doce Fini. Mas um pagou a dívida, poupou a sua vida, inadimplência financeira, fugindo da estatística. Eu tô aqui te relatando essa vida sangrenta, cuidado irmão, muita atenção, cidade é violenta. Não tem replay, a vida é única, se vale a pena. Se tem um preso, tô no jogo, aquele velho esquema. Eu tô aqui te relatando essa vida sangrenta, cuidado irmão, muita atenção, cidade é violenta. Não tem replay, a vida é única, se vale a pena. Se tem um preso, tô no jogo, aquele velho esquema. Eu tô aqui te relatando essa vida sangrenta, cuidado irmão, muita atenção, cidade é violenta. Não tem replay, a vida é única, se vale a pena. Se tem um preso, tô no jogo, aquele velho esquema. Eu tô aqui te relatando essa vida sangrenta, cuidado irmão, muita atenção, cidade é violenta. Não tem replay, a vida é única, se vale a pena. Se tem um preso, tô no jogo, aquele velho esquema. Eu tô aqui te relatando essa vida sangrenta, cuidado irmão, muita atenção, cidade é violenta. Não tem replay, a vida é única, se vale a pena. Se tem um preso, tô no jogo, aquele velho esquema.